templo do Senhor, em suas mãos um altar se ergueu. 20 covados de amor, a glória de Deus, um mar de fundição, profundo e forte, com bois ao redor, um símbolo da sorte. Ó Senhor, tua casa, um lugar de adoração, em cada pedra, em cada coração, com ouro e glória te glorificamos, na beleza do templo juntos te louvamos. As pias de purificação para os sacerdotes, lavando os pecados, trazendo novos votos, as mesas dispostas, o pão da vida em cada castiçal, a luz que nos guia. Ó Senhor, tua casa é um lugar de adoração, em cada pedra, em cada coração, com honra e glória te glorificamos, na beleza do templo juntos te louvamos. 12 bois sustentam o mar, como tu nos sustenta sem par. A obra de Salomão, tua visão em cada detalhe, tua perfeição. Ó Senhor, tua casa é um lugar de adoração, em cada pedra, em cada coração, com ouro e glória te glorificamos, na beleza do templo juntos te louvamos. As portas de ouro, a entrada sagrada, um convite ao teu amor, nossa fé é firme por toda a eternidade, te louvaremos sublime.